Quem quer ir pro bailão com Alex e Ivan? Simbora então! O tum tum tum, o ta ta ta. O tum tum tum, o ta ta ta. O baile começa agora e só termina amanhã. O tum tum tum, o ta ta ta. Todo mundo no bailão com Alex e Ivan. Alô galera, eu vou fazer um convite. Não quero ver ninguém triste, quero ver todos dançar. Hoje é aqui, amanhã em outro canto. Pai, Filho, Espírito Santo, nosso show vai começar. Hoje é aqui, amanhã em outro canto. Pai, Filho, Espírito Santo, nosso show vai começar. No tum tum tum, no tan tan tan. No tum tum tum, no tan tan tan. O baile começa agora e só termina amanhã. No tum tum tum, no tan tan tan. Todo mundo no bailão com Alex e Ivan. Fãs e amigos, eu peço a Deus que proteja. Bendito, louvado seja, e os anjos digam amém. Moça bonita que está triste sem carinho, venha cá me dar um beijinho que eu tô sozinho também. Moça bonita que está triste sem carinho, venha cá me dar um beijinho que eu tô sozinho também. No tum tum tum, no tan tan tan. No tum tum tum, no tan tan tan. O baile começa agora e só termina amanhã. No tum tum tum, no tan tan tan. Todo mundo no bailão com Alex e Ivan. Tem quem diga que parecemos cigano, viajando o Brasil cantando, não esquecemos vocês. Antes de ir já estamos com saudade, por prazer e por vontade vamos voltar outra vez. Antes de ir já estamos com saudade, por prazer e por vontade vamos voltar outra vez. No tum tum tum, no tan tan tan. No tum tum tum, no tan tan tan. O baile começa agora e só termina amanhã. No tum tum tum, no tan tan tan. Todo mundo no bailão com Alex e Ivan. As mãozinhas assim ó. No tum tum tum, no tan tan tan. No mãozinha pra cima. No tan tan tan. O baile começa agora e só termina amanhã. No tum tum tum, no tan tan tan. Todo mundo no bailão com Alex e Ivan. Todo mundo no bailão com Alex e Ivan.